0, torre agora 18,6, bom pouso. Afirmativo, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 110 graus, 5 nós, a pista está parcialmente molhada. Eu nomei a identificação dessa nível 050, chegada máxima. 18162000, ajuste no 0 no 5, livre LS e aposta habilitada. 2015, vai reportar estabilizado na SRA, gol 186.